Começa agora o programa Novos Sujeitos. Oi, eu sou a Karina Pérez. E eu, Georgiane Sena. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que está sempre presente no nosso dia a dia. Tem o poder de alegrar, acalmar e até mesmo ensinar. Imagina o que pode ser, Karina? Pelo que você disse, posso imaginar. É música? Isso mesmo, Karina. A música é uma ótima opção para trabalharmos com as crianças. Ela transmite mensagens positivas de diversos assuntos. Falando nisso, você conhece a música De Toda Cor, de Renato Luciano? Sim, um grande sucesso. Ela foi até tema de novela. A letra expõe a diversidade das cores e ressalta que, independente do gênero, classe social, religião, raça e estética, as pessoas devem ser respeitadas e aceitas pela sociedade. É importante apresentar às crianças esse tipo de canção, que trabalha temas que influenciam de forma positiva a sua formação. Bom, Georgiane, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse o nosso site, sujeitosdesuashistorias.com. Este programa é apresentado por Georgiane Sena e Karina Pérez. O programa é uma produção do projeto de extensão Novos Sujeitos de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Termina agora o programa Novos Sujeitos.